Inspiração DJ. Boa noite inteiro ouvinte, geração DJ ao vivo do Vegas, nessa loucura de transmissão via podcast, seja lá o que for isso. A noite aqui no Vegas está começando agora. O Rony acabou de assumir as picapes. Rony é o primeiro DJ da noite. Depois ainda tem um live PA com o do Minima. Depois vem Luca Lauri. Ainda tem o Márcio Vermelho fechando a noite. E o Rony está abrindo com o House, que o Rony já tocou em vários clubes aqui na cidade. Um grande amigo. E vai falar aqui pra gente como é que vai ser o set dele hoje aqui. Rony, deixa eu falar contigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O que você tá tocando aí agora, hein? Agora tô tocando uma produção nacional, Beat Brothers, Wagner J e Vanderá. E os... meio ácido. Bem ácido. Bem ácido. O seu set de hoje vai assim? Vai ficar ácido? Como é que vai ser, hein? É, vou dar uma passeada, um pouco ácido, um pouco groove, um pouco cozinha. Vou passear entre o house e o tech house. Vamos ver o que a pista vai estar respondendo. Muito bem, então a noite acabou de começar. Quem não se ligou ainda na parada, nós estamos no Vegas, na Rua Augusta, 765, no centro de São Paulo. Só chegar aí, valeu? Vamos escutar um pouco do set do Rony, então. Volta aqui do Vegas ao vivo de São Paulo. Rony Heller está tocando desde as 11, né? Portanto, 1h15. É, tocando esse house ácido dele. Deixa eu ver aqui se ele fala uma coisa. Espera lá que ele está mixando. Ouve aí um pouquinho. Agora sim, agora eu acho que eu posso falar com o Rony. Rony! Fala aqui, você tá tocando aí agora? Tô tocando mais uma de um brasileiro, do Rafael Drors, do Rio. E a próxima que vai entrar é Joe Youngman. É um cara de São Francisco, muito legal o som. Boa, é sorte ou você tá tocando muita coisa nacional mesmo? É sorte, essa foi a terceira do set. É que a gente entrou no outro boletim, ele tava tocando uma nacional, agora novamente. Vamos ouvir um pouco do set do Rony aqui, valeu? Geração DJ ao vivo do Vegas. Acabou de entrar aqui o Mínima, o Du Mínima com o Renato e o Fipa. Vocês estão ouvindo, né? Ó, ouve isso aqui, ao vivo. Eu tô falando ao vivo, mas é ao vivo mesmo, não é ao vivo toca disco. Eles estão mixando aqui, é um live PA, pra quem não sabe. Então tem uma parafernália que inclusive chama a atenção da galera. Ó. O Mínima é um duo, eles costumam tocar minimal, claro. E indo pro techno, vocês estão ouvindo aí, que não é um som leve não, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com eles aqui, pera aí. Segura aí, galera, vai ouvindo um pouquinho. Aproveita, rapaziada. Vamos ver aqui. Ô, Fipa, o que é mais difícil, mixar ao vivo ou ficar dando entrevista ao mesmo tempo? Dar entrevista é mais difícil, com certeza. É que eu tô me sentindo meio Amaury Júnior aqui, então eu quero fazer essas perguntas inteligentes, né? Vocês estão tocando aí faixas de vocês? Agora é uma faixa nossa. Como é que chama? Suck It. Suck It. Vai lá, fica à vontade. É, vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Dê licença, só um minuto aqui no set do Mínima, o live PA do Mínima, que tá demais. Né, Fipa? Não tá demais esse set? Tá, a valsa agora. Meu seu amigo de plantão. Eu tô aqui com a Ana Lúcia. É, ela trampa lá no UOL. Você é editora do UOL quem? Interação, que não existe. Não fala isso ao vivo, menino. Brincadeira. É brincadeira. Blog da sua, seu DJ. UOL Blog, lá onde tem o Geração DJ, né? Tem o Geração DJ. O que você tá achando de dar uma entrevista por um programa tosco igual esse aqui? Porque o UOL é mega, né? Vocês estão ligados, né? Então aí a gente fica assim meio com vergonha, então vou aproveitar e perguntar. Coisa universal, né, Pote? Antes eu era o Amaury Júnior, agora eu tô fazendo uma coisa Hebe, sentado no sofá, atrás aqui do Mínima, tocando ao vivo. Mas o mais bacana da interação é ver a paradinha do Fipa, que é a paradinha do Requebra, sabe? O Requebra do Fipa. É o Requebra do Fipa, que não tem aquela paradinha Sucks que para e a pista morre. É só uma requebra. É uma requebradinha. É uma requebradinha boa na medida. O que você tá achando do set deles, hein? Uma graça. É bem melhor do que fazer plantão com Fipa. Ah! Qualquer coisa é melhor que fazer plantão. Tá bom. Vou botar vocês pra ouvir um pouco mais o set do Mínima. Daqui a pouco o Luca Lauri, que já tá aqui, valeu? De volta aqui ao vivo do Clube Vegas de São Paulo, festa de lançamento do Geração DJ. Muito bacana, gente legal ali na pista dançando. O Mínima acabou de tocar, antes deles o Rony Heller. Agora quem tá nas picapes é o Luca. Mas antes de falar com o Luca, eu tô aqui com a Ana Paula, que é amiga querida. E eu... Veja só, Oi, tudo bem? Tudo bem, Fotis. Ela disse que tem vergonha, mas como eu disse que ia fazer perguntas básicas, então ela topou. Quanto tempo faz que seu marido não te traz pra uma balada como essa aqui? Olha, faz muito tempo, Fotis. Faz o quê? Um ano? 6 meses? Né? Então, eu queria também agradecer ao João Ramírez, que tá aí fazendo a edição super luxuosa aqui da parada, e lamentar a ausência do Roberto Moreno. Pois é, Roberto Moreno é uma ausência sempre muito sentida, mas eu sou muito suspeita de falar, mas qualquer evento com Fotios e João Ramírez é casa cheia, gente muito bonita, som de primeiríssima qualidade e é uma delícia. É, vamos combinar que o som de primeiríssima qualidade não depende nem de mim nem do João Ramírez, por isso que é de primeiríssima qualidade. A gente já não pode falar o mesmo dessa transmissão, né? Que como vocês estão ligados, é isso aí, né? Mas a gente chega lá, porque veja bem, MP... Você sabe o que é MP... A Ana sabe o que é MP3, quer ver? Você sabe o que é MP3, né? Claro que eu sei, Fodges. sem palhaçada. Viu? Não falei? Eu tinha certeza que ela sabia. Deixa eu ver o que, que o Luca tá fazendo. Pera aí, Ana. Fica aí, no sofá da Hebe. Ô, Luca. Luca. Oi. Boa noite. Boa noite. A gente tá ao vivo no podcast do Geração DJ. Ei! Legal, né? Legal. Você já ouviu falar em podcast ao vivo? Não, é a primeira vez. É, tá vendo? Tudo justifica, tô falando. Ô, Luca, obrigado por ter vindo. Você sabe que você é o patrono desse projeto todo, né? Ah, brincadeira, né? Obrigado pelo convite, tô adorando. Se depender de mim, você vai a todas. Ó, o que você tá tocando agora, hein? Isso é John Terrada. É um cara do selo Poker Flat, a música chama Sweat on the Walls. E o set vai ficar assim, eletrificado, é isso? É isso aí. Tô fazendo uma coisa um pouco mais experimental do que eu faço normalmente, porque os meninos do Mínima deram um pouco esse tom, eu achei. Não sei. Muito bem. Adaptou o set, não é? Adaptei o set, exatamente. Bacana, obrigado. Então a gente volta com o Luca Lauri, mas vamos ouvir um pouco do set do cara, né? What do you think about it next? Do you think about me? What do you think about that night? Volta aqui ao vivo do Vegas com Geração DJ especial de lançamento, que acabou de tocar agora, foi o Luca Lauri, que tá aqui do meu lado. Beleza, Luca? Beleza. Não tô entendendo nada desse podcast ao vivo, tem que ouvir em casa depois. Mas aí não vai ser ao vivo, mano. Mas aí tem arquivo, né? Não, mas aí não é ao vivo. Tudo bem, mas tem arquivo? Não, tem arquivo, você vai dar download, mas aí não é nem podcast. Mas é arquivo do ao vivo, podcast, vai. Entendi, é ao vivo visto depois. Ouvido depois. Isso. Isso. Isso o quê? É, ao vivo, ouvido depois. Luca, o que você tá achando do set do Márcio? Muito bom, começou muito bem. Vontade de dançar. E eu não tô deixando você dançar porque eu tô aqui fazendo entrevista com você. É, pois é. Não. Tá bom, eu vou deixar você dançar. Obrigado por ter vindo, viu? Você sabe que sem você esse projeto não existe, né? Tá ligado, né? Ah, mentira. Para, Potius. É, eu quero fazer ele chorar pra ficar com vergonha em frente às câmeras. Olha ali. Beijo. Ó, o Márcio tá tocando. Eu vou atrapalhar ele lá porque eu atrapalhei todo mundo até agora, né? Por que eu não vou atrapalhar o Márcio? Vou ver, ele tá mixando agora. Vai tirar o fone, agora eu pego ele. Ô, Márcio, beleza? Boa noite. Boa noite. Ô, que você tá tocando agora, hein? Agora eu tô tocando um remix do Chicken Lips pra uma música do Ignition, Love is War. E vou tocar agora, na sequência, um remix do Tift Watts pra... Puta, esqueceu. Ele esqueceu, nós também. Vamos olhar, na capa. Vamos lá. Tiff Shots remix de Book Project. Vamos lá. Agora sim. Com a capa na mão é tão mais fácil, não é? Muito mais fácil. Por isso que CD não é bom, né? Porque a capa não ajuda também, né? Pois é. Você entendeu o que eu falei? Entendi. O vinil tem essa vantagem, né? Essa memória visual que a capa dá é indispensável. Márcio, obrigado por ter vindo, viu? Tô adorando. Gera, a festa tá ótima. Money, money. Valeu. Vamos ficar ouvindo aqui mais um pouco do set do Márcio, valeu? Galera, o Geração DJ especial de lançamento fica por aqui. E o próximo programa do podcast tradicional vai ser com o Rony Heller. E até lá, valeu. Geração DJ.